Apago baseado, preste atenção no que falo chegado. Fique esperto e espero que não esteja marcando, pois no embalo sua morte vem se aproximando. Se você quer assim, vai ter que saber que não é moda, é cobra comendo cobra. Não jogo conversa fora e você tá ligado. Se você é dependente nem se lembra de nós, você enrola, enrola, fica lento. Viaja na nossa ideia, se perde no vento. Se você pensa ter a mente forte, um baseado é pouco, ratatá pipoco. Nosso branco, meus pratos te deixa bem louco. Falo o que quero, não temo resposta. Se você curte trazer uma bomba na bota, o que importa? Aperte, acenda, dê um pega, vê se me pega. Se não eu te pego, te aperto, te apago, te enrolo. Tá ficando embaçado, deixa a parada de lado. Faça sua e não entre na minha. Eu também sou de rua, vou pipar agora. Não entre na minha linha, tô empapuçado, apago baseado. Preste atenção no que falo chegado. Apago baseado. Preste atenção no que falo chegado. Apago baseado. Se você é racional, por que não raciocina? Vai de viagem de tabela na nossa rima. Fale o que tem pra falar, digo o que tem pra dizer, mas faça aquilo que se propôs a fazer. Se seu bagulho for bom, vai ser fácil vender. Pois se você for lucrar, eu vou lucrar com você. Essa área é a minha, você conhece a sua. Não embace na minha, que eu não te queimo na sua. A gente até entende que o nosso peso fez a sua mente, mas essa sua reação não me deixa contente. Onde já se viu querer seguir nosso rastro? Só faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Espero que seu futuro seja negro. No branco já foi chegado, sei do seu passado, você tá ligado. Não vem pro meu lado, cara. Apago baseado. Preste atenção no que falo chegado. Apago baseado. Preste atenção no que falo chegado. Apago baseado. Bem sossegado na moral, camburão. pela viagem. Nas baladas a gente se cruza.